livre, autocoordenação 2345. Até o regresso. Estabilizou o 1924. Três ingresso a Juliette 07. Juliette 07, 3223, obrigado. Quatro zero oito nove, pronto, quatro. 4089, autorizado Salvador Vitória, nível 360, via UP Whisky 50, da Euleda Ildes é a saída, decolada no zero, curvando à direita, o código 5022 e controle no 208. 60 para Vitória, via UP Whisky 50, saída da Euleda Ildes, decolada para 10, saída da Euleda Ildes, 022, transforma no 208. Cruzamento correto, chama pronto no 03. Pronto. 24 livre pouso. Ventura 40 graus, 12 nós. Livre pouso, igual 924. Trip 5486, controle. Vai assistir 6000 no patrão. 1941, desça e mantenha 3000 pés. Chegada Mari, reduz a velocidade para 190 nós, acuse no localizador. Identifique, chegada Mari, desça e mantenha 4000 pés, 1021. Controle, bom, no 697. Prossiga. Boa tarde, gente da Romeu, cruzando aqui no 200, na frente de Alagoas para o 1960. Desça e mantenha 4000 pés, chegada bom, se identifique, 1021 é o ajuste, 1697. Confirma, era nave que chamou? Hotel Lima Tango, prossiga. Começou a procedência, não copiado. Hotel Lima Tango, informe se preencheu notificação ou plano de voo. Sala 56, direito na 219. 219. Preencheu através da IS Ilhéus, para que horas, por gentileza? Salvador é o 1924, revelou, estou escutando. 1924 Alfa, reportar a sua Juliette. Alfa, reportar a sua Juliette, 1924. Torre, boa tarde, gol no 600, estabilizado LS da 10. O 600, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 13 nós. Livre pouso 10, 600. 2230, desça e mantenha 2 mil pés livre LS até o passarelo 2230 com 1021. 2021, aí para estar estabilizado, 30. Gol 1941, chame a torre em 1986. Muito bem. Hotel Lima Tango, informe a sua posição. Quatro milhas, Hotel Lima Tango, prosseguindo para Salvador em condições visuais. Mantenha-se sob regras de voo visual, aproximando-se para Salvador via corredores. Voe Paripe, reporte visual com Paripe. Acione o código 0172 e reporte visual com Paripe, Hotel Lima Tango. Up Whisky 19, correção, Up Zulu 19, o nível 330, realiza o perfil da saída Momo Frote, Momo Transição Frote, decola da 10 com o voo da esquerda, o código 5040 e controle 208. Autorizado Fortaleza pela Up Zulu 19, 330 é o nível, Momo Transição Frote a saída, decola da 10 com a primeira curva para a esquerda, 5040 no transponder. E 208, é o controle, o S7672, está na posição 4. Cotejamento correto, 6721. Obrigado, tá. Direito no 219. Direito 219, 600. Solo Salvador, azul 409, respeito de manhã, posição 3. Livre no 3, chama pro táxi. Livre vai chamar a 409. O 1924 ingressa Juliette para o portão 10. Portão 10924. Solo, boa tarde, gol 600, livrou. Alfa, repórter da Juliette, 600. Alfa, repórter da Juliette. Quatro no pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, na 4 no. Do 2230, chame a torre em 186. 186, obrigado, Tenho. Salvador, boa tarde, 2230, passareto. Boa, 2230, agora que está livre. Corrigindo, reporte quando baixar de travado. Reportarei, 30. Delta 3804, transferiu, atingiu 60. Confirme. Delta 3804, 160 de nível, atingiu. Desça e mantenha 6.000 pés com 10021. Então 3804, chegada a Mari. Positivo ajustado, 6.000 pés descendo ao perfil Mari, Delta 3804. Número 1219. Pode confirmar, 219? Sim, 1219, solo, bem-vindo. Obrigado. 2230, passando em Índia Serra, Baixada e Travado. 2230, pouso autorizado, pista 10, 1930, grau 10 mais. 2-0. 4. Pouso no 697, desse mantenha 2.000 pés, livre LS, acusa no localizador, 1021. Mike Alpha, informe a Pro que está mantendo. Está na radial 270. Gente, Golf Mike Alpha mantém o 90 e vou na proa de Amã. Vou na proa de Amã para a chegada Amã em Salvador no 021, no reporte no ideal para descida, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, proa de Amã. Confirmando, a aeronave chamou o solo? Chegou 941. No 941, ingressa Juliette para o portão 62. Ingressa para Juliette 62, igual 941. No 941, prossiga o táxi com cautela, observando a embreada azul. Táxi azul 4089, 82 a bordo, 345, confirma. Mando 8-2 a bordo? Sim. Autorizado até o ponto de espera à direita, vem de alfa no ponto de espera à torre 1, 9-8, decimal 612, ajuste 1021. Sei, alfa, 12-6, a torre, 1020, o ajuste? 1-0-2-1. Obrigado. Fala Zermia, chame 1-2-1 da Chimarra. Um, dois, um, décima nove, passador 230, Libran. Seu 2230, Libran. 2230, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 2230. Autorizada a minha área decolar, pista 10, 130 graus da gente. Dirigiria a minha área decolar, pista 10, 130 graus da gente. 1328 é o controle. É, poderia, por gentileza, repetir com o voo 1328? Vetor para sequenciamento no voo 1328, esquerda, proa 050, nesta proa, intercepto localizador. Reduz a velocidade para 170 nós. Obrigado. Remota 14, passe 1, passe 2230. Está, até interceptar o voo de localizador nessa proa. Isso. Porém, vai descer inicialmente até 3 mil pés com o 1021 na proa 050. Na proa 50, intercepta o LOC para manter espaçamento com o tráfego da companhia à frente que procede do Nordeste. Positivo, então 3 mil pés, isso é o mais correto. Atenção, obrigado. Controle, voo de mais alta no ponto ideal. Não entendi, confirme. Voo de mais alta no ponto ideal. Esse mantém o nível de voo 050, Golf Mike Alpha. Para o VIP 050 na proa diamante. Vai atingir 6 mil pés, TAM 3804. TAM 3804, desça e mantenha 3 mil pés, TAM 3804. 3 mil pés, 3804. Estabilizado o localizador Campo Vista, voo 1697. 697, chame a torre em 1186. 186, boa tarde, voo 1697. Livre acionamento, pushback, coordenação com o Sony Freire, chama para o táxi. Prodidune completa a final do procedimento. Ok, reassumindo na Prodidune, 2000 pés, e reportará interceptando. Então 3804, reduza para 200 nós, desse mantenha 2000 pés, acuse no lock. Então 3804. Reduzindo velocidade, descendo para 2000 pés, reportar o localizador. 3804. Recebendo 220, 200. Controle, muito boa tarde, vazou 4089. Receptou o posto localizador, gol no 328. No 328, reduza para aproximação, chame torre no 86. Gol no 86, reduzindo. Agora sim, baixar travado no externo, gol no 697. O 97 foi autorizado, pista 1-0, ventou na 4-0 graus, 10 nós. Livre pouso na 1-0, gol no 97. Gol no 7-5-4-5, derrubou a autorização, campeã grande. Localizador. Botar gol no 3-2-8, é o número 2 para pouso, é forte no externo, baixar travado. Já baixar travado. Pronto, copy. Sim, prossiga. Autorizado Salvador Campina Grande, via 310, após nenhuma, após direto. Nível 390. Realiza o perfil da saída PUCA, transição Zipar, decolada 1-0, curvando à esquerda, código 5042, contra 1-2-0. Bom, copo, tem muita gente falando aí no fundo, só deu pra entender muito pouco dessa autorização. Só entendi 390, PUCA Zipar. Vou repetir a autorização então. No 754, autorizado Salvador Campina Grande, via Pesulu 1-0, após Neuma, após DCT Campina Grande. O nível 390, realiza o perfil da saída PUCA, transição Zipar. Decolada 1-0, curvando à esquerda, o código é o 5042, controle 1-208. Bom, fim de 390, Pesulu 1-0, Neuma direto. Pucas de Palha, Fala 10, com a esquerda, 1208-5042. E tem muito barulho de fundo aí, Brasil. Salvador, Hotel Limatango, aproximando-se para Salvador. Reporte visual com o aeródromo. Está no rumo de Salvador, ajuste 1021. Reporte próxima rotatória. 3-1-0-2-1, vai reportar a próxima rotatória, voado para Salvador. 13 horas, Zulu. Gente, um minutinho, só vou checar aqui. Qual o destaque do presidente? Sete a porta? 3-1-0-2-1, 721, por gentileza, poderia repetir as informações do táxi? 7 a bordo, 6 de autonomia e alterna o ritmo. Poderia confirmar a alternativa? Recife. Autorizado táxi à direita, até o ponto de espera via Indiafa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 62, ajuste 1021. Indiafa, no ponto de espera 1262, estado 1021, vai ser 72 na porta. O meu confirmando sobrevoo Pituaçu paralela? Gente, linha do litoral e Costa Azul. Autorizado voo local Salvador, Salvador, via litoral sul. Decola da 107, com proa litoral sul, aciona o código 0115 e o controle 1208. Mike Gillette 1000. Fala, bom dia, bom nome, boa tarde, 697, livrou pela Eco. 697 Alfa, porta S Juliette. Livre pela Alfa, chama nós pra Juliette, por 697. 2186, bom serviço, seu controle, meu café. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Papa Tango, Hotel Lima Tango. Boa tarde, Hotel Lima Tango. Prossiga. Hotel Lima Tango, já próximo de Salvador, 5 milhas, 4 minutos. Aproximando pelo setor norte, solicita autorização para pouso no pátio 3. Confirme o setor que se aproxima, não entendi. O Hotel Lima Tango está aproximando pela rotatória e solicita autorização para pouso no pátio 3. Gente, Hotel Lima Tango, dá presente, reporte no ponto médio da perna do vento, pista no zero para pouso no pátio 3. Agora no ponto médio da perna do vento, no zero para pouso. Volo 328, solo aos 15, libera direito, chama no 2000 na décima hora, solo. 2, ano nas mães, agora na chega. Ingresso a Juliette para o 05. Pistão 3804, passou externo, estabilizado, pistão no zero. 3804, vento no 40 graus, 10 mais agora, pista livre. Tá na pista livre, 3804. Agora o gol livrou, vento no 40 graus, 10 mais, pouso autorizado, pistão 3804. Pouso autorizado, pistão 3804, pistão no zero. Alfa, repórter C. Juliette, no 328. Alfa, repórter C. Juliette, no 328. Azul 4089, chame o Centro Recife em 12519. 25 ao final? 1251. Bom dia. Confirmo como recebe neste equipamento. Papa Tango Golf, Mike Alfa, o controle de câmbio. A sua escuta, prossiga. Confirmo como recebe no equipamento 2. No 5. Confirmando. comando, não tem balizador no 5? Isso. Autorizado pouso no pátio 3 da Telematango, evite sobrevoo das aeronaves que estão no solo. Vento 150 graus, 19 está controlado. Pouso no pátio 3, já estamos sobrevoo das aeronaves, visual, reportará o solo controlado. Calma. Tá 3804 na escuta. Papatango Golf Mike Alpha, chame a torre em 186. 786, Golf Mike Alpha. Oito, chame 121, décimo 9, solo. Chama solo. Solo 3804, pode livrar pela Delta? 3804, após a aeronave da Gol, ingressa Alpha, reportando para a Juliette. A livrar então, 3804, reportando para a Juliette. Taxi Mike, Juliette Romeu, chame para ingresso. Juliette para o 03. Boa, são 3, não, 328. Está ali matando o Nesca do solo? Além da cola, Mike Juliette Romeu, pistão no 7, vento 150 graus, 19. Lave linha 721, autorizado a decolar, pista no 0, vento 150 graus, 19. Livre decolagem no 0, F, 721. Mike Alpha passou Simbra, tá, pai. Pistão 0, confirma Mike Alpha. Solicita modificada presente para seguir uma base pela direita para 127, senhor. Maravilha. Supondo sua modificada aos 2-0, curva à esquerda, reposto estabilizado na final da 17, confirma Mike Alpha. Mike Alpha, chamará estabilizado na final da 17. Romeu, fora. Romeu, decolou 20, chame o controle, morreu até a volta. Controle 2080, grato, até o regresso. Agora 3804, ingressa Juliette para o 02, atenta a aeronave da Gol à sua frente. A ingressão fácil, bota para o 02, para 3804. Cliente, reporte visual, vai efetuar o pouso naquela localidade? Negativo, senhor, não sobrevoo. Somente sobrevoo, reporte visual com Costa Azul. Portará iniciando sobrevoo, Max Leste Romeu. Controle Salvador UF 76721, decolou na subida Momo, cruza 1700, solicita na presente, voar, Momo. 6721, após 2000 pés, autorizado Momo. Após 2000, Momo.